Perdida na noite da minha tristeza, vivendo a incerteza de dias cruéis. Pensava na vida, sofria e chorava, porque eu andava com os infiéis. Foi quando eu pensei na realidade e tive vontade de alcançar a luz. Voltei-me depressa e em largos passos lancei-me nos braços do Senhor Jesus. Eu tinha amigos que comigo andavam e me incentivavam nos caminhos seus. Tinha fama e glória nessa vida minha, quase tudo eu tinha, só não tinha Deus. Foi quando